Beleza. Paulinho, não perde não, mano. Abro os meus olhos e... Estilo Serviços. No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar. Sua marca de batom não tirei do meu... Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar. Aqui na cabeceira uma foto de nós dois. Feliz com as mensagens todas do meu celular. Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois. Põe a mão pra cima. Dos teus faltou, foi sincero. Eu me entreguei por inteiro. E você? Vou passar uma nas linhas da nossa história e apagar. Meu amigo Gabriel do Cavaco da Paraíba, levanta a mão, Fortaleza, e diz: vem, vem. Vem pro meu lado, vem, que hoje tem. Além de um copo cheio, eu me entreguei por inteiro. Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história e apagar com cachaça o que ficou na memória. Vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem que hoje tem. Além de um copo cheio, só nós dois. Futebol, curtição juntos e misturados com o Lobo Mau Live. Me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não. Pode dizer, diga. Pra mim você não vale nada. E foi só ilusão, decepção. Acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale. Levantei as mãos, prepara. Hoje é open bar. A noite prepara, jurerê. Eu vou contar. Um, dois. Eu vou dar. Eu vou dar virada. Só falta só estar e essa vida pra quem vai dar virada. Levanta a mão, chama o Samu, faz o barulho. Mais alto, Gine! Amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não vale nada. Canta, canta. Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Hoje eu vou beber até o dia clarear. Open pra minha mesa que hoje é open bar. E a noite não tem hora. Um, três, final. E eu vou dar. Eu vou dar de open. Eu sou patrão da estrada e essa vida é pra quem pode. Eu vou dar de open. E pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar. Todo mundo já aprendeu, galera aí do fundão. Chama o Samu, vai! irmãos Alex e Afonso. Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a 20ª saideira. Já vi o meu desespero, aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado da Márcia Felipe, bebo um montão. A terceira música nem acabou, já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação da sua moça, ele me enganou. Se enganou. Semana foi o melhor da sua vida e voltou a sorrir porque estava sem mim. Mas elas acreditaram que era de dó, que ainda tava comigo. E eu sempre fui um cara chato e nem sabe como tava do meu lado. Que a gente olha uma tela ontem e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo. Ai, você não conta. Elas dizem que o fim de semana foi o melhor da sua vida e voltou a sorrir porque estava sem mim. Mas elas acreditaram que era de dó, que ainda tava comigo. E que eu sempre fui um cara chato e nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi numa até outra e cê não conta. E que você pagou a conta e cê não conta. Que ainda chora escondida e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo. Que a gente foi no motel ontem. E que você pagou a conta e isso cê não conta. Escondida, e cê não conta, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo. Ai, você não conta. Olha a pegada do alemão, vai bichão, vai. Joga pra cima e vem. Fusca.com. Nada se compara a ele. Não quero ver ninguém parado aqui, hein? Ninguém parado, hein? 10% de Red Bull, 10% de Agro e Coco, 80% no 3, tira o pé do chão. 1, 2, vai! Que louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Libera geral, que é tudo nosso. Libera a energia, deixa o som te dominar. Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar. Esquece dos problemas, estouro o chão. A noite é da vida, hoje a noite é do caçador. Sábado não é dia. Eu lá em casa. Levantem seus copos, levanta o chão, um litro de uísque. 10% de Red Bull. 10% de Red Bull. 80% no 3, hein? No 3, hein? Que louco, louco, louco, louco, louco, louco. Bora, meu amigo DJ Gustavo. Louco, louco, louco, louco, louco. Cadê os cachaceiros dessa P12? Cadê vocês? Cadê vocês, hein? 10% de Red, 10% de Agro e Coco, 80%. Não para não, não para não. Que louco, louco, louco, louco, louco, louco. 100%. Que louco, louco, louco, louco. Mal Live. O mundo dá voltas e olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Tim, tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, tim, e me deixou solteiro. Não sofro de amor. Solteiro, não sofro de amor. Pega um litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brigou, brigou. Bote as louvas. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Que não me ligou. Me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Sim, sim, sim, sim. Ela que não me ligou. Sim, sim, sim, sim. Deixou solteiro. Caleguinho. Olha que o mundo dá volta se olha eu. Mas agora pela vida, porque ele se desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim. O que não me ligou. Tim, tim, tim, tim. Olha, me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim. E que não me ligou. Tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro. Sofro de amor. Tim, tim, tim, tim.